certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento de que uma pessoa pode ter. Pela fé eu consigo entender que o mundo é formado pela palavra de Deus. O modo do que se vê não pode ser feito do que é visível. Quem se aproxima de Deus também tem que crer que ele existe, porque sem fé é impossível agradar. Você tem que crer e acreditar, colocar sua fé em prática, orar, agradecer pela graça, deixar o orgulho de lado, confessar todo o seu pecado, dobrar seu joelho todo santo dia, dar bom testemunho, algo que edifica. Pela fé é que devo viver, pela fé é que devo morrer. O Senhor Salvador da minha vida, quem temerei nos últimos dias? O diabo, o homem, o pecado consome, nem só de pão viverá o homem, o justo viverá pela fé, mantendo a cabeça de pé. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas da fé conquistaram os reinos, praticaram justiça, cumprimento de paz, tiveram a promessa de vida, tiveram a promessa de vida. De que adianta ter fé se não praticar as boas obras? Porque toda fé sem obra é morta. Yeah. É como o corpo sem o espírito, como pode permanecer vivo, praticar boas obras e ter muita fé? Ação de graça, humildade até, esperança, amor, ódio, rancor. A fé que combate o devorador, repreendendo a ação do maligno. A fé que me faz estar perto de Cristo, em sua presença começa a chorar. Uma fé renovada onde posso chegar, não tenho dúvida e faço prova. A fé que me faz obter resposta, que o impossível pode acontecer. Um pouco de fé e verá o poder, o resultado de uma vida simples, trabalho pesado, caráter existe. Desfrutar o melhor desta terra em Cristo Jesus, longe das trevas. Esperança é algo por último morre, mas pela fé que me remove por onde eu vá, em qualquer lugar. A fé me orienta e me faz enxergar o que não vejo, até mesmo o que vejo por meio da fé. Mantenho o segredo, o mistério oculto, não revelado por meio da fé. Busco meu espaço na sociedade, apenas mais um por meio da fé. Alguém em comum, misterioso, alegre, feliz, simpático, cômico, te faço sorrir. Vontade, domínio e prazer de ajudar, amigos da fé, hoje posso contar. Yeah. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos, em nome de Jesus continuamos tendo. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos é por meio da fé que hoje estou vivendo. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos, em nome de Jesus continuamos tendo. Certeza do que se espera e a prova do que não vemos é por meio da fé que hoje estou vivendo. A fé que vem por ouvir a palavra quando é pregada, Evangelho, Mateus e Lucas, ensinamento da Bíblia Sagrada. A fé que move montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ser o motivo de ter uma bênção alcançada. A fé que te leva a crer e entender que em Jesus neste nome há poder, cura, liberta, restaura, transforma e muda. Vida abundante por meio da fé, vitória ou derrota se você quiser. Quando as portas se fecham, acho que não irá se abrir. É por meio da fé que eu cheguei até aqui. Dificuldade na vida são tantas, mas consigo enfrentar. Uma fé que é inspirada na força de Jeová, conquista, glória, fé e vitória, amor e bondade, chegou a hora. Fidelidade, justiça, juízo, morte ou vida, na fé que eu sigo. Honra, caráter, dinheiro, sucesso, mas pela fé que eu me entrego. Entendimento, quem dá é Cristo. Revelação, mistério escondido, tudo que tenho, não tenho nada. Guardo minha fé e obedeço a palavra. Determinado, objetivo, uma fé relevante, não desanima, alegria, força motivadora. A fé que me faz ser outra pessoa. A prova do que não vemos, em nome de Jesus continuamos tendo. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos é por meio da fé que hoje estou vivendo. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos, em nome de Jesus continuamos tendo. A certeza do que se espera e a prova do que não vemos é por meio da fé que hoje estou vivendo. Certeza do que se espera.